Um bloco de nota na minha mão, piranha joga. Eu me pergunto por que eu sou assim. Compro tanta roupa cara, gasto essas notas. Essa vida cara não pode ter fim. Um bloco de nota na minha mão, piranha joga. Eu me pergunto por que eu sou assim. Compro tanta roupa cara, gasto essas notas. Essa vida cara não pode ter fim. Viciado em fazer dinheiro, eu sempre sonhei em ser rico. Se contente com desprezo, cada um tem seu destino. Deus mudou a minha vida, quantos tentou me parar. Se quiser tentar de novo, eu nunca posso recuar. Eu ando com uma Glock só pra me mostrar. Eu me sinto iluminado enquanto dirijo a vela. Se eu morrer eu viro lenda, se eu viver vou prosperar. Futuro na mão do eterno, só ele pode me julgar. Eu passo na money, se quiser deixo 100k. Tanta grife no armário, não sei mais com que gastar. Muita saudade dos amigos que estão em um bom lugar. Em memória dos irmãos pode tacar. Um bloco de nota na minha mão, piranha joga. Eu me pergunto por que eu sou assim. Compro tanta roupa cara, gasto essas notas. Essa vida cara não pode ter fim. Um bloco de nota na minha mão, piranha joga. Eu me pergunto por que eu sou assim. Compro tanta roupa cara, gasto essas notas. Essa vida cara não pode ter fim. Nós espirra lança, pra elas empina a bunda. O barco balança, pra ver quem fica ou pula. Piranha chupa o cano da PT de cão. Sou uma contradição, impuro que faz a pura. Pelo progresso, melhor amigo dos advogados. 50 processos, nenhuma condenado. Pro Grêmio indicado, marcando geração. Coração congelado, com a Glock de bentão. Comédia, inveja, eu trampo. Cusão tá falindo, eu conto. Isso não é um rap, é um ponto. Guerreiro, amo. Um bloco de nota na minha mão, piranha joga. Eu me pergunto por que eu sou assim. Compro tanta roupa cara, gasto essas notas. Essa vida cara não pode ter fim. Um bloco de nota na minha mão, piranha joga. Eu me pergunto por que eu sou assim. Compro tanta roupa cara, gasto essas notas. Essa vida cara não pode ter fim.